A Polícia Civil de Gaspar, por intermédio do setor de investigações e capturas, identificou três autores da morte de José Célio Fantoni, ocorrida no dia 29 de janeiro deste ano, dentro da residência da vítima, localizada no bairro Barracão. Após levantamento das características do veículo utilizado na noite do crime, foi identificado seu proprietário como sendo um homem, sendo então representada pela sua prisão temporária por 30 dias pela autoridade policial, a qual, após ser deferida pelo Poder Judiciário, foi cumprida na segunda-feira, dia 9 de janeiro. Em seu interrogatório, o homem confessou a prática do crime e explicou detalhes daquela noite, inclusive que foi simulado um roubo, mas na verdade a intenção não era roubar nada, mas sim apenas matar José, conforme informações do delegado Bruno Fernando. Referente ao esclarecimento do crime inicialmente registrado como latrocínio, né, contra a vítima José Célio, realizamos diligências para identificar o veículo que foi utilizado, conforme relatos de vizinhos ali. Identificamos o proprietário do veículo, pedimos a sua prisão temporária. Foi realizado o cumprimento dela na segunda-feira, bem como busca na casa do suspeito. E ao realizarmos o interrogatório dele, ele confirmou mesmo que foi até a casa, que ele, na companhia de um outro masculino, foram com seu veículo até a casa da vítima. Esse outro masculino era um cunhado dele à época. Ele relatou a esse cunhado que uma pessoa familiar de José tinha pedido para matar o José, porque ele teria abusado sexualmente dessa pessoa. E com isso eles foram lá. O foragido tinha uma arma de fogo e eles, diante disso, foram lá para matar o José. Eles simularam um roubo, simularam que estavam querendo dinheiro e tudo mais, mas na verdade, desde o início, a intenção era executar o José. E dessa forma foi feito. Palavras do delegado Bruno Fernando nos falando sobre a prisão dos autores da morte de José Célio Fantoni, ocorrida no dia 29 de janeiro desse ano, dentro da residência da vítima, localizada no bairro Barracão. Da Delegacia de Polícia, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.